9h07. Rádio Atlântico. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Super Kizomba FM. Hoje a minha cena é bailar, envolver, seduzir. Super Kizomba FM. Deixa-te seduzir. Olá, bem-vindos à edição 485 do Top 10 Super Kizomba, que já está a ouvir no seu rádio, onde quer que se encontre. Este Top 10 tem tido como líder nas duas últimas semanas Badocha com Deixa o Clima Rolar, mas vamos ver o que é que rola nesta edição. Para já, rola para fora da tabela Beijo, um antigo número 1 na lista, interpretado por Yasmin e Irina Barros. Era número 7, esteve 11 semanas na tabela. Pode aumentar o volume do vosso rádio. Super Kizomba. Para todos, um Feliz Natal e um Super Ano Novo. Número 10. Super Kizomba.